Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, aquele podcast dedicado a chincalhar a vida moderna, destruir com o Brazilian Way of Life, Blazer, espaço onde o mote é um só, desmascarar alguns dogmas, fazer desabafos sobre a real necessidade das coisas, e nessa semana a gente vai falar de uma coisa bem desnecessária, inclusive, ao nosso ver. E tem, a gente tem também, gente que não acha. Tem gente que não acha. Tem gente que acha que não vive sem. Principalmente mulheres e alguns homens. Alguns homens. Então, e aqui a gente vai fazer o quê? Escrachar da maneira mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas que o mundo tenta nos empurrar goelas abaixo. E todo mundo sabe que a vida como ela é de fato uma desgraça recheada de coisas, algumas vezes bem desgraçadas mesmo, e outras glórias bem louváveis. E sem dúvida, a gente vive uma era onde a aparência física é muito mais importante do que qualquer outro conteúdo que a pessoa tenha. E já diriam os especialistas em imagem que as feias que me perdoem, mas a beleza é de fato fundamental. E obviamente não vamos negar, né? Afinal, como diria também o filósofo Falcão, mulher feia só serve pra peidar em festa. E como eu dizia, com essa importância toda que se dá à imagem, né? E não é à toa, né? Hoje existem milhares de revendedoras da Avon aí despejando kits de maquiagem pra tentar dar uma melhorada da mulherada, né? Fazer com que elas se emperequetem aí, melhorem. E outra coisa é a explosão de salões de beleza, né, cara? Impressionante como tem salão de beleza. Na verdade, não é salão de beleza. Volta e chama de Tenda dos Milagres, que algumas tentam. Tinha um lugar próximo a onde eu trabalhava que a gente chamava de Barangas Hair. E é absurdo o número de salões por todos os cantos, né? E a verdade é que hoje só anda desgraçadamente feio pelas ruas quem quer. Afinal de contas, com os avanços da economia, qualquer um hoje pode melhorar aí o seu aspecto, né? Mesmo sem ter de recorrer a conceituados cirurgiões plásticos. E fica aí só dando um tapa no seu visu e já dá uma copiada nas roupas de vitrine, uma ajeitada na cabeleira e pronto, já está bem apresentável. Só que nessa de ajeitar a peruca, criou-se uma instituição, para não dizer uma ditadura, pelo menos ao meu ver, infelizmente veio para ficar. Eu estou falando das chapinhas, esse utensílio que tem o propósito teoricamente de embelezar, mas que o que tem acontecido mesmo é embarangar uma série de moças, destruir os seus cabelos, enfim. Pois é. Vamos falar sobre chapinhas, Walter Rezende. Engraçado, cara, eu não vejo problemas em cabelos encaracolados, em cabelos pichains. Eu acho bacana. Eu também acho. Eu acho que tem uma galera, uma mulherada que tem o cabelo enroladinho. Sim. E faz umas paradas bacanas pra caralho, né, cara? Exatamente. Eu acho que não tem que lutar contra isso. Eu acho que lutar contra as raízes, contra o gene. Não, cara, pelo contrário. Vai na onda, vai na tua praia que é bacana pra cacete. Eu não sei se é pressão da sociedade, né, para que haja ali um padrão estético, mas a verdade é que o uso indiscriminado da chapinha tem deixado muitas mulheres com cabelo de boneca Barbie de loja de R$1,99, né, Alexandre? É, cara. É terrível, cara. É uma merda. Então, a artificialidade dos seus cabelos podem até atrair um ou outro macho, né, sedento ali, mas, no geral, espanta a grande maioria dos homens de bom gosto, né, de boa fé. Eu, Alexandre, confesso que eu não me vejo acariciando ali cabelo de moças que com chapinha, né, até porque o cheiro do formol me incomoda ruim, tanto, hein? Cara. E mesmo as que não usam o formol, é só que fazem a chapa ali, né, deixa o cabelo ali. É, porque o formol é da escova. Isso, progressiva, né. Costumo chamar de agressiva. Ou regressiva. Ou regressiva, porque aquilo te causa, uma que causa câncer. Exato. Né? E a outra que é terrível, cara. Uma vez eu fui para um motel com uma moça que tinha feito um dia antes essa desgraça. Então dizem que o cheiro de formol brocha o macho. Brocha, cara. Brocha absurdamente, sem falar que eu quase vomitei. Terrível, cara. E sem falar, Alexandre, que nessas escovas agressivas ou regressivas, as mulheres abrem mão da higiene, porque aquela merda não pode ver uma gota d'água que pá! Exatamente. E choveu, o cabelo encolheu. Então elas ficam ali dias sem lavar as madeixas, aí logo o sebo vai imperando ali na cachola da moça, aí na boa, eu me nego a passar a mão num cabelo com mais de 2 semanas sem lavar, cara. Eu prefiro passar a mão no Ringo e no Tuffy, os cães do Alexandre. Com sarna. Com sarna! Uma coisa que eu não sei se as mulheres não percebem, porque a finalidade é apenas estética, né? Ou seja, elas querem ter um cabelo à la modelo da São Paulo Fashion Week. Mas essa moça nasceu com o cabelo um pouco mais grosso, um pouco mais encaracolado. Se ela submete a ele ali a altas temperaturas para deixar ele com aquele aspecto, né, liso, sim, aí ela não vai lavar. Olha o contraponto, né? Então a moça... Vai feder. Exatamente. Aquilo fede a estábulo, cara. Cara, é um cheiro de estribaria. Porque eu ouvi falar de uma moça que trabalhava comigo que ela lavava o cabelo a cada 15 dias. Não. Sim, a cada 15 dias. Ela lavava o cabelo 2 vezes por mês. Mas imagine você numa cidade seca... Lavava como... seco, ia no pet shop pra imagine lavar você seco. Numa cidade seca como São Paulo, né? Com todas essas intempéries do ar, né? Muita fuligem, muita poeira... E essa moça perambulando pra lá e pra cá, com o cabelo sem lavar. Sim. E esse calor infernal, a pessoa também sua. Sim. Aí junta caspa com piolho. Seborréia. Tenho certeza que essa mulher tinha seborréia. E não lava o cabelo. O nome seborréia não traz uma impressão terrível. Terrível, cara. Um dos piores nomes. Eu não faço ideia do que seja uma seborréia. Eu também. Quando eu era criança, tinha uma propaganda que algo falava de vários problemas de cabelo. Aí falava seborréia. Cara, eu tinha mais medo disso do que AIDS. Assim. Cara, quando eu ouço falar em seborréia, a única coisa que eu me lembro é em queijo de prepúcio. Que merda, né, cara? Eu tenho certeza que tem queijo de prepúcio na cabeça de uma mulher ou homem, né, que não lava uma quinzena o cabelo. Não, isso que eu não entendo. Então, pela estética, as moças submetem, com o intuito de deixar o seu cabelo mais alisado, elas submetem o seu cabelo à não higiene. Exato. Que diabo de contraponto é esse? E outra coisa, que fica opaco aquela merda. Fica, lusco-fusco. Não parece? Cara, eu odeio aqueles carros que, eu não sei o que eles fazem, que ficam preto fosco. Adesivam. É adesivado. Se você tem um, não precisa mais ouvir a gente. Pode desligar esse podcast, nunca mais ouça a gente. Eu acho aquilo uma merda. O carro fica com um aspecto de sujeira, que é o mesmo aspecto de um cabelo chapeado. Um cabelo chapeado, chapado. Fica opaco aquela merda. Exato, cara. E sem falar, a moça que tem um cabelo liso, natural, o vento bate, né? E ele fica com aquela... Sim, né? Com aquele movimento, isso, né? Isso, aquele movimento. Quando bate num cabelo de moça chapada, sabe o que parece? Manja pano de chão no varal? Não, a lei da inércia não existe em um cabelo chapeado. Então, mas ainda aquele pano de chão no varal, sim, que vai uma coisa só pra lá e pra cá, tá duro. Igual aquela bandeira dos Estados Unidos na lua, isso, né? Isso. Cara, é cabelo de Playmobil, pode ver. As moças ficam com cabelo de Playmobil. Então, ó, as moças que querem dar um tapa realmente no visu, eu, Alexandre Moreira... Somos homens, prestamos atenção. Gostamos da fruta. Gostamos. Caso raro ultimamente. Vamos dar algumas dicas aqui do que um homem aprecia. Primeiro, o lance do cabelo, não importa se ele tá. Muito pelo contrário, já falei que eu sou completamente contra a chapinha. Sim. Por conta de tudo isso que a gente tá falando. É verdade, uma que lembra o vinho, né? Exato, uma que lembra vinho chapinha, que é vagabundo. E dá dor de cabeça também. Então, e o que acontece? Então, não importa se o seu cabelo tem a origem, sei lá, mais ondulada, mais encaracolada, mais encrespada, seja lá que nome se dê, o importante é que você mantenha ele ali, né? Assim, e o mais legal, o importante é que você mantenha ele limpo. Sim. Né? Passeio, né? Higiene. Sim, com previndo doenças. Aquele cheirinho bacana de creme rinse. Creme rinse. Não, também Neutrox. Creme rinse não. Neutrox. Não, mas também não. Tem umas moças que exageram um pouco nos cremes. Mas que mantém ali aquele aspecto de limpo, né? Isso é uma coisa bacana que as mulheres devem ter. Unhas feitas. Unha feita. Nenhuma mulher com a unha de mecânico, né? Não, eu abro mão aquelas... Tem mulher que não sai da manicure. manicure e tal. Não precisa não ser... Não precisa ter francesinha. Mas, exato, mas não precisa ter resto de peixe debaixo da unha. Mão fedendo alho, né? A cutícula carcomida ali também, né, cara? É outra desgraça. Você que come a unha também... Você tem um problema, porque tem gente que come a unha até a raiz da unha. É mesmo, cara. E sangra, né? E vira um... Aquilo não serve nem pra coçar o ouvido, cara. Não tirar um tolete de cera do ouvido. E obviamente que o hálito, isso sim é importante. Não importante. A maldita da chapinha. Não. É, foque nas outras coisas. Exato. Deixe seu cabelo enrolado e ir em frente, cara. Isso, deixa ele seguir é legal. O curso da natureza, que exatamente. Ele vai ficar bacana. Cara. Outra coisa, um perfuminho também sempre é muito bacana, né, Walter? E uma coisa que é... Desodorante, não me... Porque no trem, eu vejo um monte de gente com chapinha... Mas com cheiro de enxofre. O cheiro de indigente, né? Então, você que não é moradora de rua, você pode usar desodorante todos os dias. Lógico. Sem falar de uma maquiagem sem exageros, também não precisa exagerar. E uma outra coisa, Walter, são os outros pelos. Esses sim as mulheres devem se preocupar, né? Pelos esparramados pelo corpo. Sim. Por exemplo, um sovaco parecendo um pincel de barba não deixa membros erectos por aí. Mas eu, na verdade, aquele o bigodinho também, o Fu Manchu também é... Ah, você tá falando do pelo de xoxota. Não, tô falando de todos. De todos. Tô falando todos os pelos. Bigodinho, não, bigode mesmo, aquelas mulheres que têm bigode. Cara, ali, eu... Manja a mulher de bigode, nem o diabo não pode? Eu peguei uma moça... Que ela tinha bigode. Não é que ela... Vou falar o nome dela aqui, vai ter um bip. Essa moça... Que pena que tem um bip. Quando eu peguei ela, ela tinha 18 anos. Bigode de moleque de 14. Não, sabe? Ela, acho que ela passava um Presto Barba. Porque aquilo parecia uma lixa. Espetava, aquilo era, cara, de uma abrasividade. Espetou as virilhas. Toda vez que eu olhar pra ela agora, eu não vou conseguir sem prestar atenção. Deixa eu passar o dedo, deixa eu dar uma lambida no seu bigode. Na hora de dar um beijinho de cumprimento, o que é isso? Então, mas todas as partes buço, né, que a gente tá falando que é o bigode, obviamente as axilas, a virilha também, né, bem tratada ali, né, sim, cara? Sim, sim, claro. Pra não ficar parecendo a principal ferramenta de um raspador de taco. Não é verdade? Eu nem vou falar das canelas, porque tem mulher com a canela cabeluda também, que parece um satanás, cara. Mas acalmem-se, moças, porque engana-se quem pensa que essa moda de alisar a cabeleira e se transformar numa mulher porca, isso não é atual, não. Em algum momento da pauta a gente vai falar de cabelo de xoxota? Talvez. Porque eu tenho alguns relatos aqui com na minha chapinha? Cabeça. Não, com chapinha não, mas é que se centrou no mundo ali dos pelos pelo... Não, beleza, estamos falando de pelos. Então, eu estou um adendo aqui, cara, uma moça que era impressionante, eu não sei como é que ela conseguia fazer, que era um risquinho. Um risco. Mas um risco, era uma fileira de um pelo. Tá. Não sei como, acho que era no... Mas é porque eu peguei uma moça assim, mas era natural, porque ela era de origem mas era oriental. Era... Sim, era ali, na vertical, pouquinho fiapinho só, cara. Sem construção sem por pinça? Sem construção por pinça, cara. Impressionante. Alguém tinha que catalogar essa moça. Eu cataloguei ela. Tá no seu catálogo. Tá. E tem também a estilo Cláudio Hanna, né? Tem, também. Tem umas moças que moitas consideradas. Exatamente, é um verdadeiro paquembu entre as pernas. Parece que tem uma chinchila no colo delas, né? Tem moça cabeluda, viu? É, mas eu não vejo problema nisso não. Então, mas essa moda de alisar, né, o cabelo aí e se transformar numa pessoa porca, isso não é tão atual, isso já aconteceu há muito tempo atrás. E antigamente, para conseguir o efeito liso, o que as mulheres faziam com a sua cabeleira crespa ali? Passavam banha de porco. Não. Sim. Sebo e até óleo de peixe. Olha que beleza. Óleo de peixe? Óleo de peixe. Mas ficava liso? É, ficava um inferno, né? Liso devia ficar, mas imagina o gato lambendo. Há algum relato que alguém já usou um felt passar roupa na cabeça? Sim, sim, sim. Isso foi muito comum também no começo do século. A chapinha, como a gente conhece, ela também é usada aí para fazer alguns moldes de cachos nos cabelos. que é conhecido como, também como Babyliss, foi inventada... Babyliss chama. Babyliss? Isso, Babyliss. Uhum. Ela foi inventada por Marcel Grotteau, olha só, em 1890. Eu achava que era Marcelo Taif. Pouco depois, em 1906, o Simon Monroy, ele registrou a chapa com dentes metálicos que servia justamente para isso, para alisar os cabelos. Então olha só, a coisa é muito antiga já, as mulheres sempre quiseram ter, acho que desde da Cleópatra, queria ter sua chapinha japonesa, seu, como é que chama? Alguma coisa japonesa também, né? No caso da Cleópatra, ela é egípcia. É egípcia, eu sei, mas ela queria ter um modelo japonês de cabelo. E aí a medusa da mitologia? A pessoa fazia a chapa naquele monte de cascavel? Então, e alguns anos depois, teve um cidadão que ele foi lá e teve a ideia mais inovadora de realmente usar chapas prensadas ali para alisar o cabelo. Isso aí proporcionou melhores resultados. E a chapinha, como a gente conhece ela hoje, ali, ela foi criada também por uma moça chamada Lady Jennifer Bell. Isso em 1912. E aí as chapinhas faziam essa parada já, juntava dois lados para alisar o cabelo. E a chapinha, como a gente conhece ela hoje, elétrica, ela surgiu na década de 80, mas apenas para as mulheres mais abastadas. E hoje ela está muito popularizada e qualquer desinfeliz com cabelo ruim e uma graninha no bolso pode ir lá comprar chapinha e fazer sua chapinha todo dia. Cara, eu conheci uma angolana que ela me contou que em Angola, eu não sei se em Angola, porque ela morou em Portugal, morou em Moçambique, em Angola, é óbvio. Tem casas, estabelecimentos que fazem a chapinha e o nome nesse país, que eu não sei exatamente qual é desafricanização capilar. Desafricanização capilar. O nome é até difícil de falar. Que absurdo, né, cara? Porque um tempo atrás eu tinha lido um outro absurdo, que eram mulheres japonesas, que elas, para não ter o cabelo naquele estilo que elas têm, né? Que, sim. O engraçado, as mulheres ocidentais querem ter o cabelo como japonesas. A verdade é que ninguém tá satisfeito, ninguém tá com feliz, porra nenhuma, exatamente. Né? As japonesas querem ter o cabelo como as ocidentais. E o nome do que elas faziam era ocidentalização do cabelo. É mesmo? Na mesma época surgiu, já que a moda era ocidentalizar, fazer uma plástica no olho que dava um talho em cima da pálpebra. Eu já vi na TV essa porra. Exatamente. Fica parecendo um personagem de mangá, isso, não é? Isso, com o intuito exatamente desse de também ocidentalizar os olhos. Japonesa, se orientem, né? Muito bom. Então, Alexandre, temos e-mails aqui. Ah, e-mails. A Cláudia Lira mandou o seguinte texto, abre aspas. Conheço uma mocinha que tem uma cicatriz terrível na cabeça por conta de um acidente, tentando transformar o cabelo crespo dela em algo alisado. Só que a pobre, sem ter acesso a uma dessas pranchas alisadoras, resolveu usar um ferro de passar roupa a fim de deixar o pichain dela parecido com as madeixas da Gisele Bündchen. Claro que não deu boa coisa, né? E se ao menos ela tivesse usado um ferro na temperatura para roupas leves, e não no máximo, né? Como se estivesse passando uma calça jeans. Num deslize, o ferro grudou na testa dela. E agora ela tem uma franja mais ridícula ainda para encobrir a marca de gado que aquele ferro em brasa fez. Cara, porque é engraçado que eu andei lendo a respeito. Obrigado, que as mulheres, Cláudio, de fato usavam o ferro de passar. Minha irmã confessou esses dias. Não, aí. Ela usava então, ferro de passar? Porque eu tenho duas irmãs, uma com o cabelo muito liso, né, Amanda, uh-huh, e a Alessandra com o cabelo, teoricamente, vamos chamar de ruim. Não, é ruim? Encaracolado, encaracolado. Tem um cabelo bacana. Tanto que a minha filha tem um cabelo extremamente encaracolado. Sim, é lindo o cabelo da sua filha. Eu acho bacana. A sua mulher tá querendo fazer chapinha já, né? Ela não é louca, cara. Eu colo o ferro na testa dela. Então, e as minhas irmãs, uma passou o ferro no cabelo da outra, e, né? E deu certo? A Amanda passou. Tava aqui por alguns minutos, deu, mas eu acho que ela não usou na temperatura. Acho que tem que usar na temperatura máxima sem colar o ferro na testa. E sem criar uma chaga na moleira da pessoa. Um outro e-mail aqui foi do Humberto Souza. Ele diz o seguinte, abre aspas. Caras, tem uma certa vergonha alheia de um primo que insiste em fazer chapinha no cabelo dele. Isso aí, cara, virou coisa comum desde os emos. Nunca se vendeu tanto aparelho de chapinha quanto na época dos Zemos. Exato, porque os Zemos passaram a usar e eu achei que não existia mais Zemo, mas eles ainda estão por aí com suas pagodeiro franjas ali. Pagodeiro também. Pagodeiro. Mas é pra botar o cabelo pra cima, né? Mas é verdade, tem um cidadão, eu vi hoje, inclusive, um cara que trabalha comigo. Ele é do pagode. Até esses dias o cabelo dele tava ali, crespinho, bonitinho. E hoje ele apareceu com aquele cabelo, quase que eu dei uma lustrada no sapato. E loiro, pintado de loiro. Não, ainda não, mas ele disse que vai dar uma descolorida na desgraça. Mas dando sequência no e-mail do Humberto aqui. Esse meu primo já até usou Black Power. Aí, o cara já usou Black Power. Black Power é bacana pra Black caralho. Black Power é legal, hein? É bacana pra caralho. Enfim, e ele se rendeu à moda e agora ele perambula pelas ruas com os seus cabelos esvoaçantes, só que não. Devido a isso, meu tio, pai dele, achou que ele estava jogando água fora da bacia e prestes a sair do armário. Eu acharia também. Mas ele apareceu com uma namorada e as desconfianças... Fachada. As desconfianças diminuíram. Isso até uns dias atrás, que ele foi parar no hospital por conta de um acidente. O jovem simplesmente ousou fazer chapinha nos pelos pubianos. Queimou o cu, e acabou por ter queimaduras de segundo grau no pênis. Que beleza. Disse ele que era para impressionar a tal namorada e deixar os penteiros mais lisinhos. A rola vai ficar parecendo com o Kurt Cobain. O Kurt Cobain de tromba. Aí ele falou que já tem gente achando que, na verdade, o cara não gosta da namorada e ele queria mesmo dar fim no pior. Cara, o que eu já ouvi de história de gente que chega em casa com namorada, que todo mundo desconfia, que dá o bumbum, mas chega em casa com namorada, tudo minha, minha própria namorada, ela é minha namorada, minha própria esposa. Durante um tempo ela fez as vezes de namorada de um amigo que não tinha saído do armário ainda pra família. É mesmo? É, cara. Paulinho, você conheceu ele. Paulinho, todo mundo. Conheci, né? Claro. Então, mas o Paulinho, durante um tempo, antes de sair do armário, levava. Pegava a tua mulher. Ela ia lá e tal. O amor. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vocês ficarão informados sobre os próximos episódios. A gente coloca lá, o assunto da semana que vem é tal coisa. Aí você consegue mandar suas histórias para o academiadetretas@gmail.com. Mande também suas dicas, né, sugestões de temas para os nossos episódios. O nosso podcast é atualizado toda sexta-feira. Compartilhem, curtam, façam o diabo. E se você tem uma banda ou conhece alguém que tenha uma, entre em contato conosco, porque pode rolar aqui nos BGs, assim como aconteceu com a banda Branco ou Tinto. É de onde? É do Mato Grosso? Isso, Mato Grosso, de Cuiabá. De Cuiabá. Recebemos até um CDzinho aqui dos caras, bacana. Tá rolando nos BGs. Só um pouquinho aí, ô Krasavec. A mente do homem nunca foi uma chapinha no cabelo. Né? Não, tá bacana. Tem um cara aqui que eu acho que fez. Então, ao contrário, tem algumas moças que se julgam privilegiadas, estão felizes com seus cabelos ali, né? Principalmente as moças mais novas. Porque, na verdade, esse lance de alisar o cabelo só comete muito mais a juventude, né? A molecada, por pressão da moda, da sociedade e tal. E tem uma menina que trabalha... Como você disse, é uma ditadura mesmo. Exatamente. Tem uma menina que trabalha comigo, ela tem o cabelo naturalmente bem liso mesmo, sim, né? Bem bacana. E obviamente que as que não tem ficam com aquela inveja toda. E na verdade, o cabelo dela até parece, às vezes, que foi submetido a uma chapinha de tão liso que é. Sim. Mas ao contrário das outras, quando o vento bate no cabelo dela, é aquela coisa bacana e tal. Parece uma propaganda de carro, né? Certo dia, ela chegou lá no trabalho chorando tal... Tinha uns arranhões no braço e não sei o que. Uma pessoa preocupada. O que aconteceu? Ela meio sem fôlego pra contar a história. Soluçando. Soluçando. Aí eu briguei com a vendedora de guarda-chuva. Como assim? Aí ela contou a história. Ela disse que todo dia ela descia na estação do metrô. Uhum. e tinha uma vendedora de guarda-chuva. E a vendedora de guarda-chuva sempre usava o seguinte termo: olha o protetor de chapinha. Sim, ela vendia o guarda-chuva falando que é protetor de chapinha. Uma boa approach. Boa approach, exatamente. Mas ela olhava para essa moça que trabalha comigo e ela sempre falava isso: olha o protetor de chapinha. E ela foi se irritando, né? Foi se irritando, tá? Será que essa filha da mãe acha que o meu cabelo é chapinha? Qualquer dia eu vou lá, vou falar pra ela que não. Aí um dia... Como se fosse uma agressão também. Como se fosse uma agressão também. Tudo bem que a gente tá agredindo até aqui, mas não merece discriminação. É, azar é seu, né? Ela falou que um dia chegou na moça assim, ela... Ô moça, todo dia você fala o protetor de chapinha e por que que você chega e você grita e eu sempre acho que você tá falando comigo. Ah, moça, mas você não usa chapinha? Usa? Não, meu cabelo é natural. E disse que bateu uma discussão das duas. Foi guarda-chuvada pra tudo lado. E começou lado. Nesse papo e tal, até uma hora que ela falou assim: pega esse guarda-chuva e enfia no teu cu. Aí a moça agarrou nos cabelos dela, cara. Foi uma desgraça só, imagine você. Cara, eu ostentei cabelos compridos. O Walter tinha cabelos compridos até o quê? Um ano atrás? Não, acho que mais. Mais, já faz tudo isso, você cortou? Dois, três anos, assim. O cabelo do Walter ali, tal, e chapinha, era lisão. E era liso. Eu também tinha o cabelo comprido, meu cabelo era desgraçado, nível precisava de chapinha, né? Um araçá, como diria minha mãe. Eu tava atrasado no tempo, eu tava parecendo um grunge, porque eu usava cabelo comprido e cavanhaque e tal. Isso já nos anos 10, né? Isso tava fora da moda. E uma outra personalidade muito popular de cabelos compridos e cavanhaque é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, muitas vezes, transeuntes passando, é óbvio que não falava comigo, mas passava no carro, no ônibus: ah, Jesus Cristo! Ah, Jesus Cristo! Eu cortei o meu por conta de um grito de uma molecada. Eu passei perto de excursão. Termina a sua história que eu depois então, eu conto a minha. Olha, tudo a ver com a excursão. Eu já contei essa história aqui, não nesse podcast, mas pra esse microfone e na sua frente. Não sei se você se lembra. No podcast que tínhamos anteriormente, no Agentinho 86, eu tava andando pela rua, né? Quando um ônibus de excursão parado, cheio de criança, e ônibus de excursão de escola com criança dentro é um inferno, é né? Desgraça. Eles ficam com a metade do corpo pra fora do veículo. Jogando saco de fandangos e lata de coca pela janela. E chiclete no xingando cabelo das pessoas, xingando. Aí quando eu tava chegando perto, eu já pensei: puta, vamos usar a velha piada, né, do Jesus Cristo. Eu fui aproximando, já fui esperando. De repente o moleque de lá de dentro pega e grita: corta o cabelo, travesti! Cara, eu do lado do ônibus de excursão também, e meu cabelo tava comprido e tal, era um dia de sol, de carro, né, de óculos escuros, e eu, sei lá, me achando o Jim Morrison, né? Uhum. Aí, ouvindo uma canção do Doors na cabeça, exatamente. Com o peito aberto. Isso, me achando o Jim Morrison, e para do lado, e eu só ouço: oh, almoço, do lado da excursão, essa molecada maldita, tem duas meninas, gurias de uns 11, 12 anos. Aí eu olhei e uma delas falou assim: você não é cantor de forró? E você? Eu comecei a rir e decidi naquele dia que ou faria chapinha ou cortaria o cabelo.